Ouça agora na Antena Web História e Geografia. A seguir, não perca mais uma edição de Espetacular. Inicialmente, queremos dar uma boa noite aos nossos diletos amigos e ouvintes desta conceituada rádio, ou seja, a Rádio Antena Web. E dando continuidade à nossa fala sobre o tema onde abordamos a geografia, os aspectos físicos, os aspectos gerais, os aspectos econômicos, culturais e os atrativos turísticos dos nossos estados, queremos dizer para os nossos ouvintes que estou dando por finalizado o tema que nós abordamos inicialmente sobre a nossa cidade do Rio de Janeiro, ou melhor, sobre o nosso grande estado do Rio de Janeiro. E agora nós nos voltaremos para fazer uma abordagem em cima de um outro estado, também muito importante dentro do contexto nacional, e que todos conhecem, que eu tenho certeza que vai ser um texto que será ouvido de bom grado para todos vocês, porque se trata do estado mais importante do Brasil, que é o estado de São Paulo, a chamada locomotiva do Brasil. Inicialmente vamos desenvolver, dentro deste tema sobre o estado de São Paulo, os seus aspectos gerais e, portanto, desencadeando então a fala sobre o tema, queremos dizer que, primeiro, este grande estado faz parte de uma grande área que é o Sudeste Brasileiro, e que temos inclusive inserido aí o estado do Rio, já comentado por nós, o estado do Espírito Santo, o estado de Minas Gerais e o estado de São Paulo. Portanto, ele está dentro desta região, que é a região de maior importância em termos de país, em termos nacionais. Muito bem. Então, este é o estado de São Paulo que vamos, então, dar início a partir hoje do SP-01. E claro que já comentando o estado de São Paulo, queremos então mostrar, dentro dos seus aspectos gerais, os limites que fazem parte deste estado. Primeiro, na parte norte e nordeste, o estado de Minas Gerais. Na parte sul, o estado do Paraná. A leste, o estado do Rio de Janeiro. A oeste, o estado de Mato Grosso do Sul. E a sudeste, o grande Oceano Atlântico, onde nós vamos ter então um pujante litoral com vários municípios que aí estão inseridos e que eu chamo a atenção. Entre estes, o município de Santos. Muito bem. Então, estes são os limites. O estado de São Paulo, ele é cortado pelo paralelo de 23 graus, 27 minutos e 30 segundos. Portanto, com relação à sua latitude, nós já temos aí já uma conclusão. Ou seja, vamos fazer comentários nos aspectos físicos do clima subtropical. Temos também o clima tropical de altitude, devido ao grande número de altitudes deste estado, e o tropical, bastante chuvoso, onde uma alta pluviosidade toma conta do sudeste desta região, onde você encontra, então, o litoral dentro do Oceano Atlântico. Então, estes são os fatos relacionados com a sua latitude, com este grande paralelo, que é o Trópico de Capricórnio, que corta, portanto, o estado de São Paulo, inclusive a grande cidade de São Paulo. Falando em área pujante, perguntaríamos então, qual é a área deste grande estado? É uma área gigantesca, 5 vezes maior, inclusive, do que, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro. Ela é a 12ª em termos de país. Ela tem 248.210 quilômetros quadrados. Então, vocês estão vendo que é uma área de grande importância, é uma área pujante para o nosso país e que é colocado, inclusive, em termos de área e 12ª área em termos nacional. Muito bem. Qual é a sua população? A sua população também é grandiosa, é significativa, em torno de 31 milhões e 300 mil habitantes. E se você, então, fizer aí uma conta, dividindo a população absoluta de 31 milhões e 300 mil habitantes pela área de 148.210 quilômetros quadrados, você vai ter uma população relativa de 166 habitantes por quilômetro quadrado. Então, esta é a densidade demográfica do nosso pujante estado, que é o estado de São Paulo. E se estamos falando, então, do estado de São Paulo, da pujança da sua área, da sua população, vamos mostrar o número significativo também de municípios. o Estado de São Paulo possui nada mais, nada menos do que 645 municípios. E aí eu quero fazer uma comparação. Comparando, por exemplo, as 100 cidades mais populosas do Brasil, incluindo capitais de 11 milhões, que é a capital do estado de São Paulo, que é a cidade de São Paulo, até 250 mil, nós vamos encontrar dentro dessas 100 cidades mais populosas, 26 municípios que estão aí inseridos dentro do estado. Então vocês vejam a pujança destes municípios em relação às 100 cidades de maior população dentro do nosso Brasil. Outros fatos também são muito importantes aí dentro. Como, por exemplo, eu lhes disse ainda há pouco que o Estado é considerado a locomotiva do nosso país. Então vejam, qual é o produto interno bruto do Estado de São Paulo? É em torno de R$1 trilhão. Então vocês vejam que em moedas nacionais nós temos um PIB muito pujante que nos torna, ou melhor, que torna o Estado de São Paulo o primeiro do Brasil, né? E um dos maiores PIBs deste planeta, deste universo. Então, gente, este é o Estado de São Paulo, este estado gigantesco, este estado que nós vamos fazer comentário, por exemplo, sobre a sua economia, sobre seus aspectos físicos, sobre seus aspectos culturais, o poder de atração turística deste estado, com grandes municípios que têm uma atração altamente relevante em termos de turismo para o nosso país. Então, estas são as considerações que nós poderíamos fazer em cima dos aspectos gerais. E queria aproveitar a oportunidade para mostrar para vocês, dentro também desse contexto sobre o Estado de São Paulo, já que eu citei, quando nós comentamos sobre a cidade do Rio de Janeiro, o grande campeonato mundial, portanto, que será aqui colocado dentro do Brasil no ano de 2014, então, a cidade, ou melhor, o estado de São Paulo, e claro, quando eu falei em cidade, tem razão de falar, na cidade de São Paulo, nós vamos ter o principal estádio que vai dar abertura desse campeonato mundial. Então, este grande evento que vai acontecer no mundo em 2014 vai ter aqui, dentro do estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, um estádio novíssimo que está sendo preparado para este evento, abertura da Copa do Mundo de 2014. Então, se vocês vierem ao Brasil em 2014 para ver o seu país que vai participar da Copa do Mundo, vocês estarão dentro de São Paulo vendo ao início deste grande evento, deste grande campeonato que vai ser o campeonato mundial, em que muitos países aqui virão e vai ser um fato importante para o nosso país em 2014. Então, gente, estes são os fatos que eu dou para vocês como dos mais importantes, e eu tenho certeza que a audiência vai ser espetacular, porque deve haver um interesse muito grande e de conhecer este estado. Aqui nós estaremos, então, mostrando para vocês todos os fatos de grande importância do estado de São Paulo, e mostrando, por exemplo, para vocês os grandes aeroportos, o grande Porto de Santos, as grandes vias de rolamento, com grandes vias, com grandes estradas federais e grandes estradas estaduais, uma das mais importantes do nosso querido Brasil e do nosso querido estado de São Paulo. Então eu tenho certeza que vocês vão realmente encontrar dentro do estado de São Paulo fatos contundentes, fatos relevantes a respeito da importância desse estado para todos nós. Eu quero agradecer de coração este grande momento que vocês estão me dando, para que vocês possam então conhecer mais de perto a importância do estado de São Paulo. Muito obrigado por este grande momento. Continue então a partir do SP202 ouvindo o que vai e do que nós vamos falar a respeito deste estado, o estado de São Paulo. Muito obrigado por este momento e nos aguardem com novos e contundentes aspectos que serão realmente de grande importância. Obrigado, meus amigos, com relação a este grande momento.